No Chapitó iniciam-se hoje os exercícios de avaliação dos alunos da Escola Profissional de Artes e Ofícios do Espetáculo do Chapitó. Bem que podiam ter feito uma escola com um nome mais curtinho. Boa tarde, Teresa Rico. Também acho. Dá muito trabalho. Pobre é assim mesmo, não é? Pobre, mas quer logo mais, não é? É um nome que demora 20 minutos só a dizer o nome. Pelo amor de Deus. E depois chegamos com pouco tempo para a entrevista. Exatamente. Chapitó. O Circo Chapitó. Muito bem. Hoje, então, iniciam-se estes exercícios de avaliação e os alunos, portanto, aquilo que os alunos têm para apresentar aos docentes, direi, é aquilo que eles vão também apresentar ao público em geral, não é? Como é que se vai processar este... Então, mas assim, foi isso, quer dizer, eles estão a ser avaliados na rua, em praça pública, por isso, e com os professores a acompanharem, naturalmente, e por isso nós começamos aqui assim no largo, o exercício chama-se DOC Persona E, Persona, e então começamos no lado da Academia de Belas Artes, aliás, temos aqui o Chapitó, todos em excursão, perto da Santinha da Ladeira, lá vamos nós, por aqui abaixo e tal, temos ali assim ao lado da Academia de Belas Artes, e onde haverá um concerto, assim senhor, sem ser pretencioso, de rock, um concerto de rock, uma guitarra, um baixo, e uma voz e tal, pronto. Depois vamos tudo abaixo, depois vamos para a Praia de Santa Luzia, tal, lá portas de sol, e vimos para aí abaixo e vamos fazer. Por isso todo o exercício do segundo ano é feito na rua. Ele é filmado e depois é apresentado aqui assim o resultado deste documento, deste documentário todo registado e trabalhado a seguir, é apresentado depois na tenda do Chapitó no sábado e domingo, no dia 27 e 28. Uhum. Que é uma coisa um bocadinho diferente do que é normal nestas escolas, não é? Fazem sala de aula, ou numa tenda, ou numa sala de espetáculo. Isso é na rua. Por isso, quer dizer, as ruas merecem ser animadas e a cultura tem que sair para lá e os alunos têm que aprender um bocado como é que se mexem nesse mundo, não é? E os alunos vão estar nervosos, não é? De alguma forma, aquele espetáculo é também a avaliação deles. Ó, Diogo, eu espero bem, tá? Eu espero bem que eles sejam nervosos. É bom sinal. Já estou a desconfiar. Quando... Isso é o exercício do Miguel Moreira, quer dizer, que é o nosso ensinador este ano, que já foi também ao lado de um outro artista belga que esteve cá, e com o Calisto, que é o nosso cenógrafo de serviço também, Irene Azevedo, que é quem manda na cabeça, que é quem faz pensar essa gente nova. Uhum. Mas é que é assim uma trilogia aqui muito engraçada. O pensamento, a criação e a parte dos ofícios. Tudo isto com as técnicas que se sente ali assim, à boca de cena. E os alunos vão apresentar que tipo de espetáculos? Todo o tipo de espetáculos circenses? São performances circenses, obviamente, nas ruas de Lisboa. Por isso, quer dizer, há um roteiro grande. Ele é entregue aqui assim a partir, saímos aqui assim a partir das 5:30, saímos aqui do Chapitó. Se as pessoas estiverem interessadas em passar por aí, podem juntar-se à dita... À Romaria. Excursão, à Romaria, exatamente, à Romaria. E pronto, e depois vão ser conduzidas por todo o corpo de alunos e de professores, os que estão implicados no processo, e pelos outros que vão avaliar, de fora. E vamos correr hoje, vamos até à Travessa de Santa Luzia, ver que a Junta Persegue de Santiago. Quer dizer, entre aqui o castelo, fazemos aqui esta transumância entre o castelo e aí assim o alto da Baixa. Por isso, ali assim ao largo das Belas Artes. Que é também num alto, mas descemos aqui assim, subimos, tal. Então, indiretamente, é o público que acaba por dar as notas, de alguma forma, a estes alunos? Vão ter influência nisso, de certeza, sem dúvida. Portanto, a forma como os alunos conseguirem cativar o público é, desde logo, um sinal daquilo do seu bom ou mau desempenho. Bom, cativar e assustar. Pode ser a coisa que assim que vão assustar, é para agitar o público. Para... É para agitar, o país está um bocadinho adormecido, não está não, Pedro? Diogo? Diogo. Diogo, está um bocadinho adormecido esta coisa, vá. Um bocadinho. Os espectadores vão neste caso ver talentos em bruto, não é? Portanto, aqueles que vão ser os futuros artistas portugueses. É uma... Exatamente. Um privilégio. Pois este só é o segundo ano, que para o ano estarão com as provas de aptidão, em grande, não é? E depois saem para o mercado de trabalho, aliás, estão quase todos eles a trabalhar. E o que é que eles estão a fazer, os que o ano passado apresentaram os seus exercícios? Estão em vários sítios. Olha, uma está na Gulbenkian, foi em vários sítios, outros estão em Inglaterra, no Circus Space, em França também estão, na escola superior, foram muitos para a escola superior, em Espanha também, na escola de Carampa em Espanha, em Madrid. Depois estão outros que se organizaram em pequenos grupos e andam por aí, por Portugal inteiro, a fazer espetáculos e performance e assim. Quer dizer, estão todos com saídas. Realmente isso é interessante porque... Muito bem. Pronto, quer dizer, missão cumprida com as saídas profissionais. E depois, à noite, aqui assim temos hoje, temos aqui assim um marciano venezuelano com os tambores, que parece uma coisa muito engraçada. Isto é no Bartô. Exatamente. E durante o dia é a biblioteca. Portanto, transforma-se. À noite é transvertido. Transvertido. Portanto, hoje e durante este fim de semana, que outras atividades, que outros espetáculos é que o Bartô vai proporcionar já agora? Por isso, hoje temos esta música venezuelana e depois amanhã temos o Luque, que é um grande DJ, e temos o Fado, obviamente, não é? Uhum. Temos o Fado sexta-feira, e que tem sido também muito sucesso, e é muito engraçado porque há muita malta nova a cantar Fado. E aparecem por aqui assim muitos, à desgarrada e a experimentar. E isto é um espaço de experimentação, naturalmente, o Chapitô, não é? É um laboratório aqui assim de cultura e de pensamento e de agitação também, enfim. Porque fazemos muito aquela história do turismo cultural. Se vem cá alguém só para ver a vista, já não há mais graça nenhuma. Agora ver a vista e perceber o resto, isso já está melhor. Fica, então... E depois temos no domingo a África, não é? Que é sempre assim uma coisa fantástica também. Fica o convite, então, para quem quiser dar um salto até ao Bartô este fim de semana. E já agora, para os alunos que hoje vão apresentar os seus exercícios de avaliação, sejam bonzinhos com eles, deem-lhes boas notas. E o Diogo já fica logo convidado para vir aqui assim escolher a dedo aquilo que for para qual é o dia, vá. Muito bem. Fica feito o convite. Muito obrigado. Sim, senhor. Teresa Rico. Então. Muito obrigada. Bom fim de semana, boas notas, boas avaliações também aos alunos do Chapitô. Vamos lá. Escolhidos a dedo, no Rádio.